porque esse é um direito constitucional. Ele é réu num processo na Justiça e que está tramitando aqui na Justiça Federal, em Goiás. Nos dias 31 de maio e 1º de junho, ele estará em Goiânia para participar da audiência com a Justiça. E de acordo com a Constituição Federal, nenhuma pessoa, seja ela quem for, ela é obrigada a produzir provas contra ela mesma. E a ida do Cachoeira ontem à CPI, e ele respondendo a perguntas que seriam feitas pelos deputados e senadores, ele poderia responder coisa que o prejudicaria na Justiça. E assim, por ordem do advogado, ele ficou calado. Então ele cumpriu a lei e não falou nada na CPI. E todos já esperavam que isto iria realmente acontecer. Na próxima quinta-feira, amanhã, portanto, nós teremos pelo menos uns 4 depoentes que foram convocados pela CPI para falarem lá em Brasília. Provavelmente, como são réus também, provavelmente vão ficar calados também. Vão ser orientados pelos seus advogados para não falarem nada. Isso a CPI sabe que vai acontecer, porque o cidadão dá preferência no processo da Justiça. Ele sabe que lá na Câmara Federal, no Senado, é um julgamento político praticamente. Ele está preocupado é com o julgamento no Judiciário. E desta forma, provavelmente, eles ficarão calados, como ficou calado ontem o Carlos Cachoeira. Mas olha, nessa reunião de ontem, alguma coisa a gente pôde detectar. Primeiro, é o mal que esse fato, esse escândalo, fez ao Estado de Goiás. Goiás nunca esteve tão exposto de forma negativa como agora no momento. Só se fala sobre o escândalo da Delta, do Cachoeira, do jogo ilegal aqui no Estado de Goiás. Isso realmente traz uma má fama para Goiás. Senadores e deputados até debocharam a respeito de Goiás lá na CPI. Isso é ruim para nós, sabendo que nós somos um Estado respeitável, temos um trabalho extraordinário realizado aqui no Estado de Goiás, todos nós, goianos ou não goianos, e agora a gente vê o Estado nesse lamaçal, é realmente muito triste. Em segundo lugar, é que, de acordo com aquilo que nós vimos, a CPI ficou politizada, partidarizada. Quando falava alguém do PT, era pau em cima do Marconi, ou do PMDB também. Era chumbo grosso pro lado de Marconi. Quando falavam do PSDB, ele tentava jogar em cima do, principalmente do Agnello Queiroz, que é do PT e é governador do Distrito Federal. Então a gente viu que particularizou. Para que os senhores tenham uma ideia, não houve debate, porque o Cachoeira se negou a responder. Mesmo não respondendo, os deputados e senadores que falaram, eles sempre citavam ou um governador ou outro. O governador do Distrito Federal foi citado 2 vezes. O governador Marconi Perillo foi citado 19 vezes, sem que eles fizessem perguntas. A julgar pelas indagações dos parlamentares, o principal foco da CPI deve mesmo recair sobre as supostas relações entre Cachoeira e o governador Marconi Perillo. Eles discutiram a questão dos cargos que tinham no governo de Goiás e que, segundo eles, teriam sido negociados com a Cachoeira para essas pessoas chegarem aos cargos que chegaram. Eles discutiram a questão da venda da casa do governador Marconi Perillo por 1.400.000 e que a informação teria sido vendida para o dono da faculdade padrão lá em Goiânia, mas na verdade os cheques foram assinados por um sobrinho do Cachoeira. em 1.400.000, dois cheques de 400 e um de 600, que foram assinados por um sobrinho do Carlos Cachoeira. Então, quero dizer que realmente a casa que pertencia ao governador foi negociada por Cachoeira, onde ele, inclusive, foi preso pela Polícia Federal na Operação Monte Carlo. Falar do envolvimento com Vladimir Garcês, que o Cachoeira disse que estava mandando dinheiro para o Garcês entregar no palácio, essas questões todas foram levantadas. Isso demonstra que a CPI, ou mais hoje ou mais amanhã, está querendo realmente elevar o governador para o governador Marconi Perillo, para ser ouvido, não é? Lá na CPI. Ele já pode ficar preparado, ele já falou que quer falar na CPI, mas me parece que realmente vai acontecer isso. Apesar dos deputados e senadores dizerem que ainda não há fato suficiente que possa levá-los à CPI. Mas há quem diga que o que já foi levantado pela Polícia Federal seria suficiente para levar Marconi Perillo, e não o Agnello e principalmente o Sérgio Cabral. Eles têm maioria na CPI e provavelmente vão tentar blindá-los mais uma vez. Mas um fato novo chegou ontem. No dia em que Carlinhos Cachoeira passou 2 horas e meia na CPI e se recusou a responder a qualquer pergunta, irritando deputados e senadores, o relator da CPI, deputado Adair Cunha, do PT de Minas Gerais, revelou à imprensa que o ex-diretor da Delta no Centro-Oeste, aqui em Goiânia, o Cláudio Abreu, aquele que fez o contrato com a Prefeitura de Anápolis, tinha procuração da empresa Delta para movimentar contas que teriam abastecido empresas de fachada, empresas fantasmas, e que pertenciam a Carlos Cachoeira. Com base na informação, a CPI passa a ter dados para quebrar o sigilo da Delta em todo o Brasil, o que vinha sendo evitado por parlamentares do PT e do PMDB, orientados por Lula, embora a Justiça do Distrito Federal já tenha quebrado o sigilo da construtora Delta. O silêncio de Cachoeira, ele foi orientado pelo seu advogado, Márcio Tomás Bastos. Então a questão da Delta agora já entrou numa outra fase. O Cláudio Abreu não cuidava, segundo o jornal O Globo, só da questão de Goiás, não. Ou do Centro-Oeste, de uma forma geral, Brasília, Goiás e Tocantins. O Cláudio Abreu tinha procuração, segundo o Adair Cunha, que é o relator da CPI, para poder movimentar dinheiro da Delta de todo o Brasil para conta fantasma, para abastecer políticos, polícia, enfim, fazer todo aquele sistema de compra de pessoas, como a gente já ouviu através das gravações da Polícia Federal. Então a Delta realmente vai se enrolando cada vez mais e deverá mesmo ter o seu sigilo bancário quebrado por determinação da CPI. É um fato novo e que realmente pode ajudar na moralização da atividade administrativa e principalmente nas concorrências que são realizadas em todo o Brasil. Ligue, participe, dê a sua opinião. 3943-9303. Plantão policial. Plantão policial. Márcio Gomes. Bom dia, trazendo a partir de agora as principais ocorrências registradas do plantão da Polícia Civil nas últimas horas em Anápolis, abraçando meu amigo André Luiz, lá no Centro de Inserção Social, todos os dias, ouvindo o programa. Gente, a terça-feira em Anápolis, lamentavelmente, foi marcada por mais um encontro de cadáver, fato registrado ali na Rua 12, no bairro Antônio Fernandes, bem próximo à Matinha, em um lote baldio, cheio de matagal, ao lado de residências. Um homem aparentando entre 45 e 50 anos de idade, moreno, foi encontrado morto nos fundos deste lote, dentro de um pequeno barraco. O detalhe que me chama a atenção é que esse rapaz estava caído dentro do barraco, em cima dele tinha um pedaço de bigota. Do lado de fora, um outro pedaço de bigota, todo sujo de sangue. O que me leva a pensar que ele pode ter sido assassinado naquele local. A polícia esteve no local, não conseguiu encontrar uma identificação desse homem. Nós acompanhamos esse trabalho da polícia e principalmente de quem encontrou o corpo, o seu Abrão Alves Dutra, um homem que tem um cavalo e esse cavalo é colocado no lote. E ele nos contou como foi que encontrou esta vítima em estado avançado de decomposição, aproximadamente uma semana. Eu fui tratado, eu fui ali cortar, serrar uma galha para não machucar o cavalo ali. Fui lá e falei, vou subir lá no combo lá. Cheguei lá, vi o corpo lá no chão lá e saí meio assustado, né? Nunca tinha visto uma cena dessa, né? O senhor vai ali todos os dias, aquele lote? Todo dia eu ponho o cavalo lá. Mas o senhor não chegava a ir até aquela casinha do fundo? Só abre o portão e põe o cavalo para dentro. Hoje o senhor resolveu ir até a casinha? Hoje eu subi lá em Rio para ver se não tinha plástico, se tem lá pro cavalo não comer, né? Cheguei lá, tava morto lá. Já naquela situação, já de decomposição? Já bem inchado. Eu imagino que o senhor deve ter levado o maior susto da sua vida, né? Ué, Deus me livre, vai cair de costas, assustei demais, né? Aí a primeira ação é chamar a polícia? É, aí nós ligamos para um amigo nosso, aí ele pegou e mandou chamou um amigo dele que é da polícia, e ele veio cá, orientou aqui, chamou a polícia. Como é que é esse lote? Ele é muito frequentado? É frequentado por esses três pessoal que fica ali, né? De vez em quando eles dormem todo dia ali. É mais de uma pessoa? É. É ele, esse moreno que morreu, e um rapaz mais baixo e uma mulher. Sempre as mesmas pessoas? Sempre as mesmas. O senhor mora aqui por perto? Moro aqui embaixo aqui. Não ouviu nenhum grito? Ouviu nada? Não ouvi não. Só achou o corpo? Só achou o corpo. O senhor vai ter coragem de levar o cavalo ainda? Ué, tem que levar. Esse fato vai ser investigado pela divisão de homicídios. Segundo informações, esta vítima tinha o costume de ficar andando por ali com mais um casal. Andava pedindo e bebendo cachaça. Era um andarilho. Lamentavelmente, foi encontrado nessas condições um mau cheiro muito forte. Chamou a atenção dos vizinhos, mas que não foram até o matagal. Só depois que seu Abrão foi lá para cuidar do cavalo, foi que ele encontrou esse elemento. Lamentavelmente. Se for confirmado o homicídio, será o de número 52 em 2012. E ainda no último plantão, tivemos alguns roubos que foram registrados pela Polícia Civil. Uma das vítimas, Wellington Rodrigues, um motorista residente em Aparecida de Goiânia. Foi um roubo de carga. Ele contou na delegacia que conduzia um caminhão, um Ford Cargo 4030, placa CZB 4162, carregado com 22 toneladas de vergalhão e também de arame cozido do Grupo Votorantim. Próximo à cidade de Alexânia, ele foi abordado por um veículo Gol, com três elementos. Um deles armado, acabou anunciando o roubo. E ele foi levado até uns 500 metros antes de chegar na cidade de Alexânia. De lá ele foi levado para o matagal, onde foi despido e amarrado com a própria roupa no meio desse matagal. Depois de muito sacrifício, ele conseguiu se soltar e chamar a polícia. Os ladrões avisaram que só queriam a carga. O caminhão seria abandonado e nada de mal iria acontecer com o motorista. Fato que foi parar na delegacia da Polícia Civil. E para terminarmos, mais um roubo à pessoa também foi registrado no plantão da Polícia Civil, tendo como vítima Poliana Ferreira Evangelista, uma secretária residente no bairro Novo Jundiaí. Ela contou na delegacia que estava andando pelo bairro, né, quando ela foi abordada por um elemento em uma bicicleta da cor vermelha. Segundo ela, esse elemento acabou dando murros na vítima, obrigando ela a entregar a bolsa. É, dentro da bolsa, vários documentos pessoais, R$ 200 em dinheiro e também um telefone celular. Ela foi até a delegacia e registrou o fato. Estas foram as principais ocorrências registradas no plantão da Polícia Civil nas últimas horas em Anápolis. Plantão policial. Notícias da Manchester. Notícias do Brasil. O secretário de Educação Tecnológica do Ministério da Educação, Marco Antônio de Oliveira, disse ontem que o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, Pronatec, precisa criar um site que ofereça cadastro e inscrição dos alunos pela internet, facilitando o acesso dos interessados às informações do sistema. De acordo com o secretário, as instituições de ensino federais e o Sistema S atualmente são os responsáveis por captar os alunos. A meta para esse ano é criar 500 mil vagas em cursos técnicos e 1 milhão e 100 mil vagas em cursos de formação continuada. Até 2014, a meta é de 8 milhões de vagas nesses cursos. Notícias de Goiás. A Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI, que investiga possíveis ligações de políticos goianos com a contravenção, realizou na manhã de ontem sua terceira reunião. Dois requerimentos foram aprovados. O primeiro solicita ao Tribunal de Justiça do Estado de Goiás cópias de processos contra a empresa Gerplan. E o segundo trata do agendamento de uma visita junto à CPMI do Cachoeira, instalada pelo Congresso Nacional. A reunião aconteceu no auditório Solon Amaral, com as presenças dos deputados membros da comissão: Hélio de Souza, do DEM, presidente; Thales Barreto, do PTB, relator; Mauro Rubem, do PT, vice-presidente; e Daniel Vilela, do PMDB. Os deputados Carlos Antônio, do PSC, e Lincoln TJ participaram como suplentes. O líder do governo, deputado Helder Valim, do PSDB, e o líder do DEM na Assembleia, deputado Nilo Rezende, também prestigiaram a sessão. Ligue, participe, dê a sua opinião. 3943-9303. Cotação do dólar. O dólar só continua subindo em relação ao real. Um dólar comercial está valendo hoje R$ 2,08. R$ 2,08. O dólar turismo, R$ 2,13. O dólar paralelo, R$ 2,16. Notícias da Manchester. Fala, comunidade. Alô, Delar, bom dia. Frederico está falando. Você falou na sua reportagem a respeito da democracia que nós conquistamos, né, e a comparação dessa democracia em relação à ditadura no que diz respeito aos impostos que são recolhidos. Muito bem, concordo realmente. Eu só não concordo com a questão de que nós vivemos numa democracia. Isso não é democracia. Democracia, na verdade, não existe, é enganação. O povo é enganado. Existe, na verdade, um governo de poucos. Isso é uma aristocracia. Só que o povo é levado a pensar que nós vivemos numa democracia. Isso é errado, né? Eu queria que você, como um interlocutor, né, esclarecesse isso para as pessoas. É dever do jornalista, é dever daqui do comunicador fazer isso, falar a verdade. Um abraço. Bom dia, Frederico. É verdade. Olha, nós vivemos numa democracia onde realmente há muita falha, não há dúvida. Frederico, mas eu ontem fiz a comparação, foi com relação a simplesmente a questão dizendo que na época da ditadura, em 1970, o trabalhador brasileiro trabalhava 71 horas para pagar impostos aos governos, municipal, estadual e federal. E que agora que nós estamos numa democracia, uma democracia inclusive com um líder sindical chegando à presidência da República, uma mulher chegando à presidência da República, uma mulher que foi presa, foi espancada, torturada na época da ditadura, mas para o trabalhador a coisa piorou. De 71 horas, ou de 71 dias, que na época da ditadura ele tinha que trabalhar para pagar impostos, agora são 150 dias. Mais do que duplicou. E que nós temos que ter uma reforma tributária, porque do jeito que está aí, vai ficar apenas trabalhando para o governo. O povo cada vez mais pobre e o governo cada vez mais rico. Porque apesar de toda a crise nacional e internacional, o governo continua arrecadando cada vez mais. O mês de abril desse ano arrecadou mais de 14% em relação ao mês de abril do ano passado. E, no entanto, o povo ficou mais pobre. Tanto que a família brasileira, em 2007, devia 21% da família brasileira, ficava endividada em 27%. Agora são 45% da família brasileira que está inadimplente, não dá conta de pagar aquilo que consumiu ou aquilo que tomou emprestado. Então está acelerando o empobrecimento do brasileiro. Mas nós não podemos comparar o momento que vivemos hoje com o momento da ditadura. Viu, Frederico? Se você tivesse vivido o que nós, da minha geração, viveu, de 64 para cá, você iria dizer que nós vivemos na melhor das democracias. Naquela época, o cidadão não podia se reunir. O trabalhador não podia ir para a praça pública defender o seu direito. O sem terra não podia fazer qualquer tipo de manifestação. As prisões eram arbitrárias, as torturas e até o desaparecimento. Por que é que tem a Comissão da Verdade hoje? É para examinar onde é que foram jogados os corpos daqueles que foram torturados e mortos e que a família não sabe onde está esse corpo hoje. Tudo porque não havia liberdade de imprensa. A censura era total e cidadão não tinha nenhum direito de garantia. A polícia entrava sem mandado judicial e entrava na casa e arrastava o dono da casa para fora e levava preso sem que a família soubesse para onde ele iria. O Zé Porfírio saiu da cadeia, chegou na estação rodoviária de Brasília, desapareceu, até hoje ninguém sabe onde é que está o corpo dele. Então a democracia é isso aí. Hoje temos lei. Cachoeira vai lá na CPI do Senado e não fala, porque a lei garante, a Constituição garante para ele o direito de ficar calado. Qualquer crime hoje tem que passar pelo judiciário. Na época da ditadura nós tivemos o Zé Batista caçado aqui em Anápolis, a cidade transformada em área de segurança nacional. O povo foi impedido de eleger o seu prefeito. As prisões eram em mão cheia. Valmir Basso foi preso pelo menos 3 vezes, porque não concordava em renunciar à presidência da Câmara, porque o governo ditatorial queria que ele renunciasse para fazer um processo contra Henrique Santillo, que era prefeito. Então é completamente diferente. Nós vivemos numa democracia onde tem falha, vivemos numa democracia onde realmente muita coisa precisa ser consertada, mas não é culpa do regime, é culpa realmente daqueles que ocupam o cargo, daqueles que não respeitam o povo e que usam do instrumento legítimo que é o voto do povo para fazer trambique no exercício do seu mandato. Mas há possibilidade de 4 em 4 anos de reformarmos e tudo fica colocado e depositado na mão do eleitor para fazer essas modificações. Cada povo tem o governo que merece. E esses governantes que estão aí não chegaram de paraquedas, eles chegaram pelo voto do povo. Se vai bem, o povo é o responsável por ter colocado eles lá. Se vai mal, também o povo é que os colocou e, consequentemente, sofre as consequências da má administração. Nós vivemos numa democracia, infelizmente cheia de falhas e defeitos, mas antes a democracia sim do que a ditadura que eu e a minha geração vivemos de 64 até 85. Notícias da Manchester. Bom, e agora vamos ao Geraldo Divino. Ele vai trazer para nós, o nosso repórter, informações da prefeitura, conversando com o Clodovil Reis. Vamos lá. Ademar Santillo, morador da rua São Francisco de Assis, na Vila Santa Maria, pede socorro à secretaria do Clodovil Reis. Clodovil, pessoal, realmente eu estive lá, a avenida, a rua é longa e realmente está sem condição nenhuma de tráfego. Quando é que as máquinas da prefeitura chegam naquele local ali, Clodovil? Bom dia. Bom dia, Geraldo. Bom dia aos amigos da Manchester. Na verdade, Geraldo, eu espero que, quem sabe, agora no mês de junho para julho, a gente já comece o asfaltamento daquela rua. É lá. Moradores da rua Oswaldo Aranha, no bairro Paraíso, eles ligam pedindo socorro, que a rua não dá mais condição de tráfego, buraco muito grande, pessoas não estão conseguindo colocar o carro nas suas garagens. É rua Oswaldo Aranha, no bairro Paraíso. Quando é que pode ser dado um socorro para aquele pessoal ali? Quando vê o... Se por acaso você sabe se é asfalto, é chão lá? Ou... Chão. Não, nós estamos também com um projeto contratado. Lá no Paraíso são 5 ruas ainda de chão que ficaram para trás, E espero também que dentro de, no máximo, 2 meses, a gente já esteja iniciando as obras de asfaltamento, não só da Oswaldo Aranha, mas também como as demais que faltam asfaltamento lá. Funcionários do Distrito Agroindustrial, do DAIA, principalmente aqueles que trabalham no período noturno, ou que saem já mais tarde um pouco do serviço, estão reclamando a falta de iluminação no DAIA. Hoje parece que a responsabilidade de reposição de lâmpada ali é da Prefeitura, uma vez que a Prefeitura já cobra o IPTU daquele pessoal ali. Então, compete à Prefeitura resolver o problema. Secretário Clodovil Reis, quando é que pode ser iluminado aquilo, reparado aquelas lâmpadas ali? É, na verdade, até então, quem cuida do DAIA é a própria administração do DAIA. Tanto tapa-buraco, como troca de iluminação, existe uma administração específica com verba do Estado. E a Prefeitura nunca cuidou, por exemplo, do tapa-buraco do DAIA, porque há uma administração específica. Notícias da Manchester. Olha, o Jornal Globo, o Jornal Estado de São Paulo, o Jornal Folha de São Paulo, trazem hoje, brasileiros, 45% da renda vão para pagar dívidas. O novo pacote do governo federal, da presidente Dilma Rousseff, para evitar a queda do produto interno bruto, estimulando o consumo entre os brasileiros, foi lançado em meio ao endividamento recorde das famílias brasileiras. Em abril, só as dívidas financeiras, aquelas dívidas que o cidadão tem com o banco, dívida financeira, representavam em média 45% da renda anual dos brasileiros. Quase metade da renda de todos os brasileiros estavam comprometidas com dívidas com entidades financeiras. Esse percentual, que hoje é de 45%, era de 24,9% em janeiro de 2007. Significa que, celeremente, o brasileiro vai se endividando. E se endividando, ele perde o crédito e, consequentemente, a miséria aumenta. É uma preocupação muito grande e a imprensa está falando aqui que esse pacote do governo, principalmente para comprar carro, ele veio fora de hora. Porque endividar o brasileiro mais do que ele está endividado é realmente uma temeridade. Bem, e agora vamos àqueles que telefonaram para 3943-9303. 3943-9303 é o telefone onde você deixa a sua mensagem. Vamos lá. Fala, comunidade. Bom dia, Demar. Aqui é Adriano Santos Dumont. Eu vou para ligar de novo. Isso é dos mapas do Santos Dumont. Não apareceu ninguém lá, Demar. Dá uma força para nós. Eu liguei aí, para aqui resolver alguma coisa, mas o prefeito não vai se arrecadar, não. Dá uma força para nós aí. Os mapas estão altos demais. Se tem estiagem agora, vamos começar a colocar fogo. Demar, vamos passar o trapo logo na roçada para nós. Muito obrigado. Fala, comunidade. Olha, Demar, eu gostaria de falar, reclamação aqui do Felipe. A rua cheia de buraco. O prefeito só faltou por cima, de lado, por baixo, e largou o meio do Felipe sem asfalto. Tá faltando lâmpada, faltando rede, faltando poste, tudo aqui no Dom Felipe. Principalmente na rua 2 e a rua 8. Falta poste, né, e rede de energia. Aqui que tá falando é o Irão, da rua 2. Muito obrigado. Fala, comunidade. Olá, Demar, bom dia. Meu nome é João, eu sou morador aqui do setor aeroporto. Eu queria que você olhasse para mim o seguinte: já asfaltou Jardim Alvorada, já asfaltou Jardim Tesouro, Flor de Lis, Ibirapuera, agora está terminando de asfaltar o Campos Elíseos e o setor industrial aeroporto ali nas proximidades da TCA, nada de asfalto, Ademar. Eu queria saber por que já é a segunda ou terceira etapa aí desse asfalto e nada de chegar o asfalto para nós. Muito obrigado, viu, Ademar? Fala, comunidade. Ademar Santilla, aqui é Ana Paula. Há muitos anos atrás eu participei do projeto Dom Bosco, né? E aí a gente ficava ali, onde hoje é o 24º distrito, né? E hoje as crianças estão aqui na Jaiara participando do PET. Eu queria saber se não tem a possibilidade do prefeito transferir, né, as crianças lá para o 24º, porque agora na época do frio, o feirão é um lugar que não tem o aconchego que a criança realmente precisa, né? E o 4º distrito, o 24º distrito, ele fica, ele tem salas, né? onde pode ser realizado melhor o trabalho das professoras do PET. Obrigado. Fala comunidade. Olha, Ademar, eu queria fazer uma reclamação, porque eu não sei por que que acontece isso. A gente trabalha tanto, enquanto tem muitos que não faz nada, fica ganhando dinheiro nas costas da gente, igual tipo a Delta mesmo. Contratam tantas pessoas, manda para os parques, igual o Parque da Matinha. Lá tem tantas pessoas que não faz nada, fica lá sentado o dia todo, enquanto os outros estão lá morrendo de trabalhar. E outra coisa também... Os concursados, lá tem muitos que fez o concurso público e tá lá sem fazer nada, não faz nada. Enquanto os outros fez o concurso, passou e não chamaram aqueles que querem trabalhar. Um deles sou eu, que tô aí, ó. Eu trabalho assim, eu podia estar trabalhando na prefeitura, mas não, eles querem quem não trabalha. Eles pegaram quem não faz nada. Muito obrigado. Eu não vou deixar meu nome porque eu não quero ser identificado. Obrigado, Ademar. Muito bom dia a vocês que telefonaram. Bom dia a todos aqueles que estão acompanhando o nosso programa. Olha, muito obrigado, hein? Onde quer que você esteja, muito obrigado pela sua audiência. Participe conosco. Telefone para 3943-9303. É importante a sua participação. Bom, primeiro vem a solicitação do nosso ouvinte Marcos, lá do Santos Dumont. Ele diz que lá no residencial Santos Dumont, lá no bairro, o mato continua grande. Nós já levamos ao Luiz Henrique da SEMA para tomar conhecimento. Vamos levar mais uma vez, viu, Marcos? Aqui a gente faz é isso mesmo. Coloca a nossa voz e o nosso trabalho para ajudar no pedido que vocês fazem aí. Nós não temos a máquina para ir lá e fazer a corta e cortar o mato, mas que a gente pede e leva ao conhecimento da autoridade, pode ter certeza que isso é levado. Lá do Dom Felipe, o amigo fala da falta de postes, tá? Principalmente nas ruas 2 e 8, né? O Iron comenta lá do Dom Felipe e pedindo a presença da prefeitura, fazendo benefício para os moradores do Dom Felipe que não receberam benefício por parte da prefeitura municipal. Dom Felipe fica lá na região norte da cidade, para baixo da Vila Jaiara. Lá do setor aeroporto, o ouvinte fala do atendimento que foi feito no Alvorada, no Tesouro, Flor de Lis, naquela região toda lá, mas que não fez o serviço do setor aeroporto, principalmente o asfalto que está sendo necessário lá no setor aeroporto. A gente vai somar a voz nossa, a voz sua, companheiro morador aí do setor aeroporto, para que essa questão seja resolvida. Olha, você sabe que o prefeito tem compromisso de asfaltar a cidade inteira. Não foi promessa, não. É compromisso de fazer o asfalto. Então não vamos cobrar, porque já está chegando o final o governo dele, a administração dele. A Ana Paula fala também da questão de mudar o Dom Bosco, lá do Feirão, para a região de onde tem mais condição de cobertura. O Hernando de Paula entregou isso aí para a polícia. Nós adquirimos isso aí da aeronáutica. Eu era prefeito, adquiri esse galpão para a prefeitura municipal. Nós tínhamos todos os programas do Dom Bosco funcionando aí. Mas o Hernando de Paula, parece que com medo da polícia um dia ter que ir atrás dele, ele resolveu colocar a polícia aí, quando a polícia tem recurso próprio para montar o seu batalhão sem depender da prefeitura. A criança não. Criança do Dom Bosco dependia, era da prefeitura. E o que fizeram? Levar as crianças lá pro Feirão e eles não suportam o frio que acontece lá, principalmente no programa do PET. Nós vamos continuar batendo para que isso aí volte para a prefeitura e ela possa abrigar programa social, que foi a finalidade quando nós adquirimos da aeronáutica aquele patrimônio. O amigo fala que fez o concurso, não é? E que não foi chamado até agora, e que tem muita gente que não quer trabalhar e que vai para a prefeitura municipal. Esse pessoal que está aí, ô companheiro, não entrou através de concurso, não. Esse pessoal foi através de acordo político. O prefeito Antônio Gomide fez acordo político com muita gente e deu cargo na prefeitura como se fosse um cabo eleitoral muito bem pago para poder ficar na prefeitura municipal. Ele não foi lá para trabalhar, não. Foi lá apenas para ocupar o cargo comissionado, atendendo o acordo político que foi feito, que esse ano é ano de eleição, e, consequentemente, ele precisa dele muito mais como cabo eleitoral do que como trabalhador para Anápolis. Mas isso é ruim, porque significa que nós estamos realmente pagando pessoas para ficarem paradas para poder trabalhar como cabo eleitoral para o prefeito que quer a sua reeleição. Estamos chegando ao final do programa Notícias da Manchester desta quarta-feira. Muito obrigado, Ademar, pelos comentários. Obrigado, Edmar, David, pelos trabalhos técnicos. E muito obrigado a você, ouvinte, pela audiência. Continue ligado, está chegando a Manhã Colorida com Jojo Maravilha. A nossa rádio Manchester. Terra Brasil promove neste sábado a festa Forróiscão. Só forrozão bom de dançar. E a promoção do cervejão. Skol Litrão, R$2 até 2 da manhã. Skol Litrão. É isso aí, Skol Litrão a R$2 até 2 da manhã. E mais, mulheres VIP até 23 horas. Mulheres não pagam o ingresso até as 23 horas. Vem, vem dançar no Terra Brasil. Sábado Forróiscão. E no domingo matinê só forró. Terra Brasil 100% dançante. Grande feirão dos preços baixos CCA Motos. A CCA entrou na onda dos juros baixos e diminuiu ainda mais os preços das motos mais vendidas do Brasil. Venha conferir neste sábado dia 26 no feirão dos preços baixos CCA Motos. Veja uma das ofertas: CG125 Fan KS por apenas 5.590 à vista ou pelo financiamento com parcelas mensais a partir de R$188. É isso aí. Com apenas 188 mensais, você garante uma Honda zerinho e ainda ganha um bem de surpresa. Não perca. Grande feirão dos preços baixos CCA Motos. Toda a linha Honda com descontos e condições incríveis. Neste sábado na Avenida Brasil 195 Centro, em frente à Prefeitura. CCA Motos, sua concessionária Honda em Anápolis e região. Fone 3310-1300. Manchester FM. No final do dia, esqueça do trânsito que você pegou, esqueça do seu chefe, esqueça as filas, esqueça daquela apresentação, esqueça de tudo. Só lembre de uma coisa, de você. Nativa Spa, sinta aromas, texturas, sensações e recupere o que a rotina apagou. Nativa Spa de O Boticário, você se sente. Atenção, você que é fazendeiro, chacareiro e sitiante. Anápolis conta agora com uma loja da Casa das Mangueiras. Lá você encontra toda e uma completa linha de irrigação, bombas, temos toda a linha de tubos, conexões e caixas d'água. Cobrimos qualquer oferta. Venha conferir. Avenida Brasil Norte, número 726, ao lado da rodovia. Área. Fone 3311-3408. 3311-3408. Alô, amigos, aqui é Guilherme. E aqui é o Santiago. Estamos aqui para desejar a todos vocês um bom dia.